806, clear trip. Via Indian Alpha, holding short 118, decimal place, 6333. Azul 4207, observando o tanque do aeronave da Avianca. Está autorizado ingresso na Juliette para o portão 01. Afirmativo, após o táxi da Avianca, prossegue táxi até a posição 1, azul 4207. Está livre. Papá Romeu Oscar Tango Alfa, estamos no centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Agora o centro em 125, 13325, Oscar Tango Alfa. Afirmativo, bom voo. Professor Salvador, boa tarde, é o Cris, é o Papá Romeu Bravo, que é a terra. Novembro, Oscar Tango, prossiga. Treze e 30, ciente, Novembro, Oscar Hotel. Controle de Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Bravo, Serra Serra. Bravo, Serra Serra, prossiga. Está decolado de Serra Índia Coim, de Cícero, com destino do Salvador Trade Center. Único a bordo, mantendo 510, acionado 0126. Trilha após conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge. 1208 controle, 5435 transponder. Bebelas Hotel, chame centro Recife. 126 decimal 85, alterna 134 decimal 5. El, Leda Bridge, com controle 120 decimal 8 e o transponder é 5435 azul, escuro na frente. 597, após prova de pressionamento. Salvador, Oceania 6140, possibilidade de voar Aracaju da presente? Oceania 6140, chame centro Recife. 126 decimal 85, alterna 134 decimal 5. 1-3-0, confirma. O senhor conhece os corredores visuais de Salvador? Approach, good morning, I'm 644-3000, I'm 280. Alpha November Serra 6444, radar contact, climb flight level 280, dial departure. Level 280, climbing, dial departure on the 644. Gol no 561, bom dia, chegada a mar e desça para a neve de voo 050. Ajuste 10 no meia. Mari 050, 1016, gol no 561, poderia voar TAP, do nada. Autorizado TAP, gol no 561. Voando TAP, gol no 561. Puma 30, sim, reporte será Vés Paripe. Salvador, é o gol no 094, informação até o... 1-094, Salvador, Fortaleza, 370, pronto? Pronto. Salvador para Fortaleza, 370, nível autorizado, Viancas 19. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. 1208, controle, 5442, transponder. Bono 094, Fortaleza, 370, Apes do Luno 9, pista no 0, curva esquerda, Momo, Frote. Controle 1208, transponder 5442. 094, procedimento correto, participando do questionamento. Reportaremos. Foi o voo 1648. 648, prossiga. Posição 8, puxa o questionamento. Líder, pode estar. Pode estar, tá. 633, could we fly later position? Shannon 6323, fly direct dial. Direct dial, thank you. Shannon 6323. Alô. Salvador, Azul 4197, por que está na mesa na ponte 90? A 10, o 10 está livre e repostado. Livre e repostado, ataque do 4 ou 5 ou 9. Andy 644, call Recife now, 125 decimal 1. 125 decimal 1, 644. Alô, 1648 para ataque, com 58 a bordo, alternando Salvador, autonomia 2 horas e 15 minutos. 1648, autorizado táxi via Índia e Alfa, do ponto de espera do 10, torre 118 decimal 6, aqui em Negal no 0, 16, boa viagem. Índia e Alfa, ponto de espera 118 6, 10 16, ajuste 1648, obrigado. Tchau. Solo Salvador, gol no 395, portão 06 para puxa acionamento. 06 vai aguardar, 395. Aguardo, 395. Puma 30, quando possível, estimado para ingresso na terminal de Aracaju, estimado de pouso. Puma 30, aguarde estimado. Comandante, eu Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, prossiga. Estilo Bravo Serra Serra agora, é Serra 9 MTF, Bravo Fonte, vai seguir pelo litoral 110, cara. Está agora no Clavés do Aeroclube. Bravo Serra Serra, ciente, 500 pés, litoral sul, ajuste no 097, reporte parte de Pituaçu. Vai reportar em Pituaçu, o Serra Serra, está com 3 a bordo. Sim. Azul 5197 para táxi 111 a bordo, 3 horas e 35. Fernando Ribeirão Preto. Zero táxi via Engenho Alto. Mãe espera dar 10, torre 186, aqui negar 10, 17, boa viagem. Engenho Alto, mãe espera da 10, 186, com 10, 17, agora. Obrigado, bom trabalho. Somente. Bono 395, porém que equipe de solo, que é após a aeronave da Azul. Passar sua retaguarda, tá livre de pushback de pós-táxi. Gente, após passagem da Azul a retaguarda, está livre push e vai chamar seu táxi igual no 395. Vai. Papá Romeu Bravo, Serra Serra, chame torre 118.6. 118.6, Serra. Paripe, através do São Paripe, é estimada para terminal Aracaju, 1440 e pouso em 1515. Uma 30, ciente dos estimados, reporte Interlagos. Uma 30, ingressando Interlagos. Atingir 0501, 561. Gol no 561, desça para 2 mil pés, ajuste na 096, autorizado, sinal de procedimento ILS X-Ray, após estabilizado. 2000 no 096, autorizado X-Ray, gol no 561. Controle Salvador, gol 1648, bom dia. Gol 1648, bom dia. Contato radar na decolagem, submantém. 370, saída Puca. 370, perfil da Puca, 1648. Salvador, Bono 094, posição 4, pushback, acionamento. Do 04 vai aguardar pro push. Guardando. 5, aguardo para transferir. Aguardando, 5, 9. Salvador, toma 3-0, portão rotatória, livrar 9500, descendo para meu pé. Puma 3-0, ciente, mantendo o litoral, reporte 2-0 milhas, afastado de Salvador. Dado táxi via Índia e Alto, ponte esperada 1-0, torre 186, que negal 1-0-7, boa viagem. Autorizado Índia Alfa, espera 186, 1-0-7, gol 1-3-9-5. 094, correio equipe de solo que após a aeronave da Gol passar sua retaguarda, tarifa pushback após táxi. Após passar a aeronave da Gol na retaguarda, autorizado, chamará para o táxi, gol 094. Salvador, é o Papa Romeu Bravo Serra, transfere. Bravo Serra, mantém as condições visuais, corredor forte, o nome eu peço, ajuste 9-0-6. Se autorizar, vai continuar 500 pés, cara. Sente autorizado 500 pés, esteja atento a tráfego 9 horas, 4 milhas, mantendo o nome eu peço no corredor forte, Alfa Serra 3-2. Está ciente do tráfego, o Bravo Serra vai ficar atento. Estabilizou no ILS, 1561. 1561, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.6. 86, 1561, bom domingo. Grata igualmente. Obrigado. Gol 1648, chame centro Recife, 126.85, alterna 134.5. 126.85, 1345, gol 1648. Trip 5595, serviço lá da terminado 562, sudoeste do VR Salvador, mantenha 140, chame Ilhéus, 120.1. Ilhéus, 120.1, grato, hein, um bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, azul 5197. Azul 5197, bom dia, contato radar na decolagem, subindo, mantenha 340, saída da El. Subindo 340 da El, pode voar, da El, sabe? Após 2000, autorizado Leda. Mando Leda, azul 597, obrigado. Liberal, qual poderia confirmar se o 2 sobrevoou? Engenharia em Veracruz? Cliente, Salvador, Salvador com engenharia em Valença. Mil pés, decolando 17, curva direita, corredor axé restrito, 1208, controle, 0171 no transponder. Liberal, com procedimento correto, acionamento táxi, torre 1186, vovô. É poste visual com a aeronave informada. Uma atrevida reportar a condução. Uma 3-0, visual com a aeronave. Grata. Alô, Salvador, gol no 094, pronto para o táxi. 139, a bordo, Recife, autonomia 0338. Autorizado táxi, via Índia e Alfa, do ponto esperado no 0, 186, quem negar no 096, boa viagem. No 096, táxi Índia, Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 612, ponto de. bom dia, Golno 561, não lembrando a pista, na sua escuta. 591, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 561. Bom dia, chegada a mar e desça para nível de voo 050. Ajuste 10 no 6. Dono 1162, ciente, acione identificação, autorizado Duna. Ah, Juliette por 03, eu não sei como é. Controle, bom dia, voo no 395. 395, prossiga. Decolado de Salvador, passando 2000 pés na Dael. Voo no 395, mantenha o perfil de saída. Acione código transponder 5437. Gente. Oceanet 200, my arrival to San Fatile, voo 060, Canadian 016. Salamo 060, my arrival 6200, Canadian 016. Gol no 395, contato radar, sub mantenha 360, saída da EL. 360 da EL, acionado 5437, gol no 395. Azul 5197, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna, 133 decimal 25. Recife 1, 3325 com Recife, azul 597, obrigado, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Oceané 6200, fly direct ETAP. Está livre, após táxi, com a 207. Táxi, com a 207. Afirmativo, livre, puxa, para estar atrás com a 207. Salvador, bom dia, voo 1094 decolado. Voo 1094, bom dia, contato radar na decolagem, sub mantém 370, saída Momo. 370 Momo, voo 1094. Papá Romeu Bravo, terra terra ciente, frequência livre para coordenação. Família, em informa que já superou o tráfego informado. 130, ciente, 20 milhas nordeste do VOE de Salvador, serviço está terminado. Mantenha-se em condições visuais ou ingressar na terminal Aracaju e chama o mesmo. 120.3. 130, manterá condições visuais, ingressando na terminal Aracaju, chama o controle 120.3, tráfego. Controle, o gol 1094, seria possível voar trotida presente? Aguarde coordenação com o centro, gol 1094. Aguardando. Salvador, bom dia, gol 1864, gente da informação, hotel. Gol 1864, bom dia, chegada a Mari, desça para a nível de voo 070, ajuste 1-0 no meia. Claro, 070, 1-0 no meia, chegada a Mari, gol 1864. Gol 1094, autorizado direto, frute. Direto, frute, gol 1094, muito obrigado. O azul 4207 está pronto para o táxi, tem 48 a bordo, 3 horas e 30 e Campinas aberto. Reporta 20 milhas da faixa de Salvador, o Indy 9 Uber Alpha. Gol no 864, autorizado direto, ETAP. Gol ETAP no 864. Trip Salvador, bom dia, trip 5220, na proa de Mari. Trip 5220, bom dia. Retração para sequenciamento, curva esquerda, proa 060, limitado por essa proa por 30 milhas. Reporte para a descida. Gente, esquerda 060, limitado por 30 milhas, reportarei descida 5220. Gol no 395, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 1-2-5-1-3-3-2-5-1-3-9-5, bom dia. Bom dia. Gol no 162, desça para 2.000 pés, permaneça ajuste 1-0 no meia, autoriza o final do procedimento ILS-XUA, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, gol no 162. Gol no 864, desça para 4.000 pés. Ajuste no 0 no meio. Salvador, azul 4060. Azul 4060, bom dia. Chegada a mar e desça para nível de voo 050. Ajuste no 0 no meia. 050, gol no 864, copiou o controle? Não copiou, no 864. Sem restrição, desça para 4.000 pés. Ajuste no 0 no meia. Sem restrição, 4.000, no 0 no meia, no 864. Controle o trip 5220 no ponto ideal. Trip 5220, desça para nível de voo 060, ajuste no 0 no meia. Redução para 2309. Para 6.000, 1012, reduzindo para 239 em subjetivo. 5220, ajuste 1096. Ok, confirmando, 1016, ajuste. Serra, prossiga. Sul 4060, autorizar direto e TAP. Autorizado, voar direto e TAP. Patrulha Salvador, bom dia, Azul 4207, cruza 1900 na Dael. Azul 4207, bom dia, contato radar, subiu, mantenha, 370, saída Dael. Afirmativo, 370, Dael 4207, só confirma o nível, seria 360? 340. Afirmativo, estou corrigindo o nível 340 para Azul 4207. Gol 1094, chame Centro Recife, 126.85, alterna 134.5. 26.5345, obrigado, bom dia. Bom dia, vovô. Obrigado. 45534. Responde 5455. Posta para estacionamento. Controle Azul 4207. Solicito nível 400 em coordenação com o CEP, por gentileza. Sente agora a coordenação. Azul 4207. 207. Azul 4207 confirmando. Eu solicito 400. Acima, tio, 400. Sim. Azul 4207, sub e mantenha. 400. Afirmativo, cruzando 080 para o 400, Azul 4207. E 5220, redução para 2009. Ok, mantendo a Pro 060, reduzindo para 2009, 5220. Gol no 864, desça para 2000 pés. Ajuste no 0 no 6. 2000 no 0 no 6, 1864. Trip 5220 irá ultrapassar o localizador, aguarde o último vetor para interceptar o mesmo. Ciente, 220. Voo no 864, tráfego que o precede 9 milhas, mantém 200 de ground speed, Airbus 318. Ciente do tráfego visual que quer, 1864. Do 4207, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife 251, alterna 3325, 4207, muito obrigado. Bom voo. Gol no 864, redução para 190 nós, autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. 190 nós, autorizado procedimento, reporta estabilizado, 1864. Salvador, gol no 162, estou na pista. 162, Rafa Juliette, no Travesti 08, segue o follow me da Infraero até o portão 10. Rafa Juliette, através do 8, follow me do 10, 62. Azul 4060, desça para 3 mil pés. Ajuste no 0 no meio. 3 mil no 0 no meio, ajuste 4060 no meio. Trip 5220, desça para nível de voo 050. É o 050, Trip 5220. Livre, reposte táxi. Trip 5220, curva direita, proa 150. Direita 150, Trip 5220. Estabilizou o localizador, no 864. Gol no 864, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118 decimal 6. 18,6, obrigado, bom domingo. Igualmente. Azul 4060, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizar. 2016, autorizado final do procedimento. 5220, está autorizado a interceptar o lote? Autorizado a interceptar o curso localizador, desça para 3 mil pés. Trip 5220. Ok, descendo para 3 mil, interceptará o localizador. 220. Papa Romeo Índio 90 Alfa, frequência livre para a coordenação. Salvador, meu guardião, muito bom dia. É o SAN 3191, na escuta para autorização, tem essa informação aqui. 3191, Brasil no Galeão 340, só. Afirmativo, Otan 390. Visuais, ajuste no 0 no 1000, no 0 no 6, repórter através parede. Apoio CD Lúbito, apoio CD Barbacena, após conforme rota. Decola 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Leda Bridge, 1208 controle, 5457 transporte. Quebec Kilo, confirma o tipo do equipamento. Decola 10, curva à direita, da EL, Leda Bridge, amplitude 190, SMAP, Lúbito, Barbacena. O controle é 1238, transponder 5457, no 3191. Planejamento correto, posta posicionamento. Repassar para o posicionamento da 3191. 6200 Ground, próximo no runway vacante. 6200 Alpha, report before, taxi Juliette. Alpha, call back before Juliette. Aeronave mantém os corredores visuais de Salvador para o Nordeste. Sim, integrado. Estabilizado no freio azul 4060. Azul 4060, completo final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118.6. 18.6 agora com a torre, muito obrigado. Bom dia, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. Salve Salvador, é o TAN 3191, novamente, só confirmando o nível autorizado, 340. Afirmativo. Autorizado a rotatória, Juliette, Quebec Kilo. 0-0. 0-0-0, my day position before taxi, Juliette. My day position. Back acionamento, 3191, no gate 5. 0-5, aguarde o trecho para início do pushback 3191. Aguardado, 3191. Salvador, bom dia, Gol, no 864, Libro. 864, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, no 864. Interceptor, o autorizador, visual para o aeródromo. Trip 5220, ciente, complete final do procedimento ILS X-Ray, nome torre 118.6. 118.6, grato, bom dia. Bom dia, bom pouso. Obrigado. Melos Cabral, prossiga. Já está passando interlato, a tarde comprou de terra de acolhida. Procede iniciar de leste no VMS, ingressar, está com 4 a bordo, porta alocada 0165, está batendo aqui 300 pega no litoral. Melos Cabral, ciente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, ajuste no 0 no 6, reporte visual com local de pouso. Essa é a visual com o terra de acolhida, Melos Cabral. Torre 18.6, QNH 10 no 6, boa viagem. Índia Alfa, 0 19, 18.6 com a torre e o motor. Bennett 200, near the central taxiway to Juliet, to gate 04. Juliet 04, fixe 200. Então, 3190, no corrente de solo, que após a aeronave da Avianca parquear à sua direita no gate 4, está livre para o Tibete encostar. Após a passagem da aeronave da Avianca, está livre para o instrumento da 3191. Solo Salvador, bom dia, voo 4060, de zona suspeita. 4060, vai prosseguir Alfa e manter posição antes do Juliette. Alfa mantém antes do Juliette, 4060. O voo no 864, eles falam que o seu cordão se encontra ocupado no momento, mas já vai ser desocupado pela nave da TAM, que vai puxar no equipe. Ok, sente aguardando no 864. Juliette Quebec Kilo, ciente, para ingresso no circuito, chame torre 118.6. Seja atento a tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, mantendo 500 pés, Robson 44. Igualmente. O meu Oscar Bravo confirma, irá para a Serra Índia e Eco-Índia? Permitido, senhor. O meu Oscar Bravo, esteja atento, atraso 1 hora, 13 milhas, sentido oposto, mantendo 1.500 pés, Charlie 182. Sim, Bravo, está atento. Salvador, boa tarde, Gono 5, bom dia, Gono 556, gente da Índia, 400 Galeão, está no gate 3. Gono 556, Salvador Galeão, 360, prepare da Eolida Bridge, aguarde instante para a cópia. 360 da Eolida Bridge, aguarde. Angu, confirme PLB, tipo de equipamento. 64, pode prosseguir para o box. Tem condições de ingressar na Juliette com cautela e prosseguir para o 4-5? Afirmo. Então, ingresso na Juliette, portão 5, o número 864. Juliette 05, o número 864. Visuais, ajuste no 096, reporte visual com local de pouso. Próxima Juliette, Azul 4060. 4060, mantenha a posição, esta Juliette. É, negativo, senhor. contato do 3191 com 149 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 minutos, rodando Campinas. Prezado táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera do 0, torre 186, QNH 1016. Autorizado Índia e Bravo, no ponto de espera, 3216, 1016, o TAM 3191. Bom trabalho a todos. Pushback acionamento, voo 1556, gate número 3. Iniciou 5 minutos, vem vai aguardar. Guardando. 4060, após a aeronave da TAM, livrar a Juliette, autorizado ingresso na Juliette para o portão 8, 4060. Faz a passagem da aeronave da TAM, vai do 8, 4060. 5220, vai seguir na nave da Azul, ingressar na Juliette para o pátio 3, posição 3. Segue a aeronave da Azul, pátio 3 para a posição 03. E o 556, pronto, cópia? Pronto, cópia, com o 56. Salvador Galeão, 360 nível autorizado, Jumpers 1-0, após esmato, após DCT Lúbito, após DCT Barbacena, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge. 1208 controle, 5461 no transponder. A 360 para Galeão, conforme rota do plano de Airbase 190, após esmato, após lúvido, após Valcena e segue. Decola da 190, curva direita, saída da El, Leda Bridge, transponde 5461 no controle Salvador 208. Fechamento correto, no 03, calibre, pushback, após taxa. Livre, puxar, acionar, foi para a taxa, com 5560. Rono 455, chega da Mares, essa para a nave de voo 050. Ajuste 1096. 1096, chega da Mares, voo 556-103-320 Campinas. Do táxi via Indy Alfa, pode esperar 1-0, torre 1-186, quem negar 1-0 no meia, boa viagem. Indy Alfa, ponte 0-186, 1-0 no meia, grato, bom domingo. Salvador, muito boa tarde, Altan 3191, passa 1500 na BL. Altan 3191, bom dia, contato Adan na decolagem, submantenha 340, saída da EL. 340, autorizado, alguma chance de voarmos Leda após 2000? Após 2000, autorizado Leda, Altan 3191. Muito grato. Meu Oscar Bravo, ciente, vê que eu estou de coordenação. Salvador Campina Grande, pronto? Salvador Campina Grande, 050 nível, rota direta, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Conde. 1208 controle, 5462 transponder.